34 ao 03 decola, controle 120, décima 8, bom voo e ótima semana. 1208, obrigado, uma boa semana. Voo 12. 1134, obrigado. Sul Salvador, boa noite, o gol 1-3, 1-1-3-4, passa 1900. Boa noite, gol 1-1-3-4, contato radar, sua para o nível 350, saída PUCA, troca seu transponder para 5067. 098 na base, para final, então no 0 visual, gol 098, baixar até lá. Bruno 098, visual com tráfego na base, autorizado girar base, pouso, piscina 7, o vento 060 graus, 099, altímetro 1011. 011, autorizado pouso, ano 0, vou no 098. Dois, quatro ali, mantém cabeceira no zero. Rua 098, no solo 06, direito no 21, décima 1. 21, obrigado, até mais. Oxa, né, 6224, autorizado a decolagem de fissura 0, vento 070 graus, 089. Autorizado 2224. Passarei 2224, torre 1895, tomou pouso. 1895, obrigado, até já. Torre Salvador, boa noite ao parceiro 2224. Passarei 2224, altímetro 10 no 1. Reposte quando baixar travado. Mi 11, reportarei o cheque de treino 2224. Oceania 6224, decolada 08, controle 120, decimal 8, bom voo, bom início de semana. Valeu, obrigado, bom início de semana também, 08, controle. Acione identificação, vou indo para o DITAP, desça para o nível 050. Passando externo, baixar, travada 2224. Tráfego avistado, autorizado pouso, piscina 0, vento 090 graus, com 09 nós. Livre pouso 2224. Uno 134, chama agora Recife, 12545 e alterna 12685. Recife 12545, 12685, obrigado, boa noite. Pode falar direto Cuca ou Jambo, ou Oceania 6224? Autorizado Jambo, 6224. Obrigado, Jambo está presente. Ô, controle Salvador, seria como coordenar com o centro Recife pro direto de Aracaju? Confirme para o controle. O Oceania 6224, seria como coordenar com o controle Aracaju, o centro Recife, direto pro de Aracaju? Autorizado, direto Caju. Muito obrigado, senhor. Direto Aracaju 6224. Bom, confirma 2-1. Negativo, 121.10. Ponto meio, obrigado. Recepciona 6224, chama agora Recife, 12545 e alterna 12685. 2545-2685, Oceano 6224, boa noite. Bom domingo. Bem, bom voo. Oceano 6212, autorizado ao final do procedimento, deixa sem restrições para 2000, com ajuste 9092, informe no localizador. Boa noite, 3152, aciona a identificação, chega da Mari, desce para o nível 050. Autorizado, Itape. 3152, livre de restrição, vista para 2000 pés, ajuste 1011. Livre final IDFT, pista 10 de Salvador, resposta estabilizada. Esse 2000 sem restrições, autorizado aqui, resposta não estabilizada, 3152. Localizador, visual campo 8, 62, 62, 62, completa sinal, chama Torre Salvador 118, decimal 95. Chama Torre, então, 895, muito obrigado, boa noite. Boa noite, um bom pouso. Obrigado. Autorizado direto do, né, o senhor passa a ser agora o número 1. Como informado anteriormente, está autorizado a assinar em DF3, só reportar estabilizado. Salvador. Muito boa noite, Oxaneta 62, zona 2, uma milha de externo, baixando de chegada. Oxaneta 6212, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 070 graus, com 0612 nós, altímetro 1011. Pouso autorizado, milhões, obrigado. Torre Salvador, 6212, pegue para na última. 6212, seu som 2612, 1. Lembrando aqui, 2110, obrigado. Três, complete final, chame torre 118, decimal 95, alterne 121, decimal 1, bom pouso. 295, atendendo 211, grato, boa noite com você, viu? Igualmente. Oi, boa noite, TAN 3152, estabilizado ILS da 1-0. TAN 3152, tráfego avistado, altímetro 1-0 no 1, já baixa a travada? Afirma. Autorizado pouso, piscina 1-0, vento 050 graus, 04 nós, TAN 3152. Livre, pouso 1-0, 3152. Drezeno 52 no solo 132, direita, livre, chama solo em 12, 1, decimal 1. 2, 1, decimal 1. 3, 1, 52, direto, boa. Boa noite, 68, autorizado, ingresso, decolagem, piscina 0, vento 070 graus, com 04 nós. Autorizado, ingresso, decolagem, 9908, boa noite, oceano identificação. Vou ir na Proa de Duna, desça para 2000 pés, ajuste 1011. Uno 868 aos 39 decola, 120.8 é o controle, bom voo e ótima semana. 120.8, igualmente, amigo. Até mais. Controle Salvador, é o 1868, decolou na FUCA. 1868, contato radar na decolagem, sobre nível de voo 230, perfil FUCA, Jamo Aracaju. 6230, mantém perfil FUCA, Jamo Aracaju, 1868. No 3600, boa noite, o senhor identificação dessa para nível de voo 050, autorizada a chegada a Mari. Gol no 098 ali, mantém capiteiro no 0. Vai manter no 0, gol no 0. Previsão de mais 2 minutos para decolagem. do Passaredo, boa noite, mantenha uma espera. O 6908, está autorizado a final LS Rei, pista no zero de Salvador, reporte estabilizado. Bono 098, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 060 graus, 05 nós. Autorizado, nome 0, Bono 098. Passaria 2228, após a rolagem do 737, ele mantém já pistão no 0. Não mantém o ponto de espera, por gentileza. 098, os 45 decola, 120.8 é o controle, bom voo e ótima semana. Ótima semana também, amigo. Até logo. Boas festas aí. Controle, boa noite. Jogou 098, cruzando 2000. No 098 da Gol, contato radar na decolagem, sob nível de voo 370, perfil Pucas e Pá. Pucas e Pá, obrigado. P2228, atendendo o turbulência do Bang 737 da Gol, decolou à frente. O vento 070 graus, 062 nós. Passarei 2228. 4221 da Azul ali, mantém cabeceira 1-0. Nacional identificação, desça para 4 mil pés, chegada bom. 20.8, ótima semana. 120.8, ótima noite, obrigado. 6545-2685, boa noite, velho. Controle, Salvador, boa noite. Passaria do 2228. Passaria do 2228, contato radar na decolagem, subanível de voo 180, perfil Árvore Elefa. Confirme se tem condições de cumprir a restrição máxima de saída da carga. Afirmativo. Confirme quando possível a razão de subida que vai empregar. Azul 4221, autorizado a decolagem pistão 0, vento 070 graus, 05 nós. B908 da Azul, completa final, chama Torre Salvador 118, decimal 95, alternando 121, decimal 1. Uno 1995 e a secundária 1211. Primária 11895, 118 decimal 95, azul 6908. Afirmativo, 11895, 6908. Boa noite. Boa noite. Livre final, ele é sexo de reporte estabilizado. 6908 da Azul, altímetro no 09, já baixar travado? Baixar travado, afirmativo. Autorizado pouso, pistola 0, Azul 6908, ou vento 050 graus, 03 nós. Livre pouso na 104, Azul 6908. Azul 4221950, decola o controle 120, decimal 8, bom voo. 340, após 2000 pés vai direto Leda, após Leda, Bridge. Muito obrigado, após 2000 Leda, após Bridge, obrigado. Gol 1972, muito boa noite, acena identificação. Desça para nível de voo 050, chegada Mari. O 98 da Gol pode chamar Recife, vou pedir uma prova direta. Parte no 09. 1098, está presente, passa para a escuta de Recife então. 12545, alternando 126, decimal 85 no 098. 1245, 2065, obrigado, ótima semana, boa noite, senhorita. Boa noite, bom voo. Passaria do 2228, controle. Prossiga o 2228. Após Arbor, programa e conquista. Conquista, obrigado. 6258, sendo identificação, desse 06200, chegada Mari. Zero ali, mantém capiceiro no zero. Do 6908, no sol 52, direito no 21, décimo 1. Zero autorizado a decolagem, pistão 0, vento 020 grau, 04 nós. Livre de base, 70. 4221 vai cruzando 130. 4221 confere, aguarde para chamar Recife. Zero decolado Salvador 54, controle 120, décima 8, bom voo e ótima semana. 208, muito grato, bom no 170, boa. Controle 1170, decolou na PUCA. 1170, contato do Bal 370, perfil PUCA, Jamo Zipar. PUCA Zipar, 1170. Confirme então 3600. Não, deu problema nem localizador aqui, mas já está visual com a pista, com a 1-0. Você tem condições de completar a aproximação visual? Afirmo. Gente, altitude recomendada no 1700 pés, sortar a meia milha do externo, check trem, torre, 11895. Afirmativo, grato. Torre, da 3600. Boa noite, trem, baixa de travada. Da 3600, já baixa de travada? Afirmo, baixa de travada, passando o externo agora. O altímetro no 0, no 1, no vento norte com 04 nós, autorizado pouso, pista no 0, o TAM 3600. Livre pouso, pista no 0, TAM 3600. TAM 3891 reduz a indicada em 30 nós. Gente. Azul 4221, chame Recife no 251, alternando no 3325. 251-2325, tchau, amor, obrigado. 1-3325. 3325. Linha 258, reautorizado nível de voo 050, inicie em redução 2209 e seguir como número 3 na aproximação. Desça para 2000 pés, ajuste 10111, no livre final e ele é que sem reporte estabilizado. Paredo 2228, chame Recife no 260, alternando 128, decimal 8. Minha 00 no solo ao 58, direita, chama solo 121, decimal 1. Ajuste 1-0-1-1. Livre substituição, TAM 3891, desce direto para 3000 pés, 1-0-1-1. 158, desça para 4.011, completa redução 1909. 4.011 para 1909, 6258. Do 4062, oceano identificação, desça 050, chegada à maré. Da 3891, desça para 2011, livre final LSXR, pista no zero de Salvador, reforço estabilizado. 1, descendo para 2000, autorizando X-Ray para pista no zero, tá? 3891. No 170, suba restrito nível de voo 350 e da presente a Recife, 12545, alternando 126.85. 2545, 2685, restrito no 350, 1170. 258, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite, será o localizador. Mantenha pro limite o localizador, 6258. Localizador Campo Avista com 972. Voo 1972, completa final torre 118, decimal 195, alternada 1211. 118, 95, alterna 1211, o gol 1972. Torre Salvador, o gol 1972, final. Voo 972, altímetro no 0, no 1, reporte quando baixar, trabalho. Reportará. O localizador. 2000 com 0258. Na 3891, informa que vai seguir tráfego da Gol 5 milhas à sua frente. Tráfego agora com 160 de ground speed, inicie redução para aproximação. Iniciou redução para 3891. Baixado e travado com 972.